Salvador, bom dia, Voz 2, 29, Castelo, da Holanda. Bom dia, Golna 229, autorizado ingresso da Golagem Cabeceira 90, vento 080, grau 079. Além do qual estamos a Golna 229. Uma zero no três. Goma 9-2, Goma 2-2-9, decoladas 3-4, chama o controle 119-8. Valeu, então bom dia. Bom dia. Goma 229, bom dia, contato radar. Suba para o nível de voo 360 após 2000, voo direto, posição Libra. Para 2000, direto Libra. Ascensão 380, Goma 229. 360, nível autorizado. Confirmando 360, então, Goma 229. Confirme o nível solicitado no 229. Autorizado 3.000, iremos coordenar com o centro para ascensão 380, excelente, graças. Gente. 625, na autoridade ingresso, decolagem, vento 080 graus, 08 nós. Gente, ingressando, alinhando e iniciando o 90, CNR 625. Será 6251, decolado as 39, chame o controle 199, decima 8. 198, obrigado, senhorita. Bom dia. Chame 6251. Controle Salvador, bom dia. O Chané 6251, decolou na Dael. Chané 6251, contato radar, tudo para o nível de voo 360, via Dael. Via Dael 360, Chané 6251. Uma 229, chame centro Recife, frequência 95, decimal 1, alterna 23, decimal 80. Recon 2380, bom dia. Bom dia. Paulo Salvador, que eu vou o fim do uniforme. Golfe, uniforme solicita autorização de reboque do pátio 3 para a posição 8 do pátio principal. Gente, autorizado. Iniciar reboque para ingressar no pátio principal. Ok, autorizado. Reporta para o ingresso no principal, ok? Na saída do pátio 3. Ok, reporta no ingresso do pátio principal. Santa 3399, com espera no zero, pronto. Santa 3399, autorizado ingresso, decolagem 080 graus 079. Autorizado ingresso e decolagem, estou no zero, 3399. Santa 3399, decolagem 45, chama controle 119 décima 8. Santa 3399, pode. Controle aí, São Maduro, bom dia, Santa 3399, decola. Santa 3399, contato radar, suba para o nível de voo 340, após 2000 pés, vai direto para a posição Leda. 340, após 2000, Leda, Santa 3399. Eu não escuto.